Sinal, Delta 7, 5610, o meio de Leite Romeu. Meio de Leite Romeu, ele me pousa no 7, vento no 60 graus, zona 0 mais. Me pousa no 7, Romeu, de Leite Romeu. A 3-2, no 6, solo, ao 1 no 7, ele vem direito, 2-1 no solo. Direita, confirme 2-1, 9? 2-1-1. 2-1-1. Salvador, bom dia, papapá, Lima, Lima Foz. Lima, Lima Foz, está presente, curve à direita para interceptar a final do ano 7 e vai aguardar a pista livre ou inicia espera, tem um tráfego à sua frente em torno de 4 milhas mais lento. À direita para interceptar a final do ano 7, Lima, Lima Foz, frente do tráfego. Lima, Lima, está sujeito à espera que eu também estou com aproximação para a pista 1-0, aguarde instruções para interceptar a final do ano 7. Aguarde as instruções, Lima, Lima Foz. Aguarde para o táxi, o Vitor Charatel. Charatel. O João veio, o Juliette Romeu, após o pouso com o pátio? Pátio 5, senhor. Ok, é, se possível, após pousar, autorizado de livrar direto, pátio 5 à direita, ok? Autorizado, pátio 5 à direita, direto, Romeu, Juliette Romeu. Seria uma foto que já pode curvar na esquerda, ok? Para aproximar mais na final do ano 7, o tráfego vai pátio 5, provavelmente o tráfego pequeno vai livrar logo à direita. Curvar na esquerda para interceptar a final do ano 7, Lima, Lima Foz. Afirma, agora evite redução que eu tenho tráfego ao final do ano 0 já 11 milhas. O tráfego já está pousando na nossa frente? Está meia milha já. Tá ótimo. O 1864, POB 180, 2 horas e 14, alternando Aracaju, pronto, táxi. 180 a bordo, altímetro no 020, táxi via Índia, alfa no banco de espera da Torre 1-8, sinal 95, bom voo. Autorizado, táxi via Índia, alfa, ponto de espera da 1-0, 118-95, gol no 864, obrigado, bom trabalho. 3-2 no 6, táxi via Juliette para o portão 2, observando o banho da Gol saindo do pátio. Gente, prossegue com 02, 356 no 6. 356, continua a aproximação, guarda a transição de pouso. Guarda o 6356. Romeu Juliette, Romeu solo aos 20, livre à direita para a parte 5, estacionar a frequência livre. Correu Lima Lima Fox na final da 7, contra embaixada de checada. Já autorizado o pouso Lima Lima Fox, pista no 7, vento no 50 graus, 1-2 lá. Ele pouso na 7, Lima Lima Fox. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 864, ponte de espera 1-0. Tango Eco, Delta Fox, prossiga. Não, gol no 864. Deixa agora de cópia. O Delta Fox confirma o pátio. guarde. Lima, Lima Fox, solo os dois, táxi à direita, estacionar frequência livre. Charlie Hotel, observe o Commander livrando a pista no 7, após ele autorizar o táxi, chama para ingresso. Eu posso parar, vim Charlie Hotel. O Xener 6356, autorizado pouso pista no 0, vento no 50 graus, 109. Livre, pouso no 0, Xener 6356. Nove, 4 a bordo, altímetro no 020 para acionamento chame torre 1-8, acima 9-5, bom voo. Fox autorizado a acionar, chama do táxi. Xaner 6293, POB 152, autonomia 3 horas 40, altera com 5. Tino 52 a bordo, altímetro no 020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8, acima 9-5, com voo. Índia Alfa, ponto de espera 295, voo, Harvey, chama 020, Xaner 6295. O 7, acolheu o Fox. Certo, o Charlie Hotel também já está autorizado aí. Ativista, Charlie Hotel. Eu posso estar alinhando no 7. Voo 864 autorizado. Correção, mantém a posição, 864. Mantém a posição, voo 864, porém sem condição de decolagem imediata, se for autorizado. Ok, eu estou com a veloz na final e o Chef tocando agora, não tem como saber se ele vai liberar logo, que aguarde. Então, que aguardando, voo 864. M3 56, solo os 2, 4, táxi à direita, chama 1, 2, 1, desse 1 a 1 no solo. À direita, 1, 2, 1, 1, no M3 Salvador, boa tarde, Oxinha 6356. É, 6356, boa tarde, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Táxi via Alfa, Vitor, Charlie Hotel. Charlie Hotel, vento 1-5-0 graus, 1-0 nós, autorizado a decolar pista no 7. Charlie Hotel. 1864 autorizado, ali mantém 1-0. Ali mantém na 1-0, gol no 864. Oxe, na 6213, com mantém a ponte perto. Mantém a ponte perto, na 62. 1-4, hoje é a 3-6. Afirmo. Os 2-6, táxi direito, chama o 2-1, deixa uma 1 no chão. 2-1, olha. É, por Delta Fox, autorizado, reporte alinhado pronto no 7. Confirme, 1-5, 1-5. Deixa uma 8. Frequência? 1-9, decimal 8, controle. 1-9-8, viu, Tati Aletel? 7-4-2, táxi de Alfa, repartindo 2 Juliette. Confirme, 0-4, perdão. Corrigindo. Táxi de Alfa, quilo, parte 3, posição 2 direito. Parte 3, 2 direita. Ato de decolagem, Ventura 60 graus, 109. Iniciando, 864. 62-3, autorizado na EMA, mantém 1-0. Na EMA, mantém 1-0, na EMA, 62-3. Traço, boa tarde, voo 2067, nível 360 Guarulhos, solicito autorização. Voo no 864, decola de 29, controle 1-9, decima 8. 198. Voo à direita, controle 1-9, decima 8, aciona 5-1-2-5, proteja. Confirme, transponde. 1-2-5. Ok. Saída autorizada nível 360 Guarulhos, autorizou 1-0, saída da EL, transição Leda, decola da 10, curva direita, controle 19-8, aciona 5-1-2-5, ou 2067. 2067, após Leda Mótima, chama para pushback sonamento. Ok, após Leda Mótima, chamará, ou 2067. Eu vi que a Salaia está retransmitindo, são mais uns minutos. Doctor, good afternoon, Azul 2773. Azul 2773, Salvador Tower. The wind is 160 degrees. 1-2 knots. You are clear to land runway 10, Azul 2773. 2773, clear to land. Oceania 213, decola aos 30, controle 1-9, decimal 8. Correto, Delta Fox, decola aos 30, direita, corredor axé, chama o controle 1-9, decimal 8. 1-9, Delta. Oi, Salvador, boa tarde, bom dia. Opa, papapá, Charlie India Oscar, tá com projetatória visual com a 7. Sente, Charlie India Oscar, pra final da 7, reporte. Até pra final da 7, reportará. India Oscar. Paulo, Salvador, boa tarde, Mike, X-Ray, Oscar. X-Ray, Oscar, prossiga. Mike, X-Ray, Oscar, está aqui no pátio 1, posição 10. Solicito autorização para rebocar a nave para a remota do pátio 1, posição 14. Autorizado, reporte ao término. Ok, autorizado, reporte ao término. Geral, se transforma, um sinal de 3 milhas da 1.7, tem 6. Charlie Oscar, vento 1.60 graus, 1.2, nós autorizado o pouso para o Estão Sancho. Livre o pouso 1.7 para o Charlie de Oscar. X-Ray Oscar vai para a remota 1.3.14, está ocupada. Ok, considero no 3. Feedback acionamento 5021, gate 1. Autorização para o táxi. Chamarei o pé. São Salvador, Papa Tango, Juliette, Serra Tango, longa final da 1.7, visual com gato. Serra Tango, aguarde autorização de pouso. Trabalho, autorização de pouso, Juliette, Serra Tango. 2773, solo 34, direito 21 no solo. 21, até daqui a pouco. Cal, com sobrepõe Veracruz, 1.000 pés no corredor axé, decola da 1.7, curva direita, controle 1.9.8, aciona 0.1.6, corteja. November Oscar Whisky, autorizado voo local pelo corredor Xé. Decola da 1.7, primeira curva direita, controle 1.9.8, torre 1.9.95, o transponder 0.1.6, November Oscar Whisky. Planejamento correto, operacionalmente chame torre 1.9.95, com voo. Certo. Salve Salvador, muito boa tarde, voo 454, seguinte da informação Índia, posição 9, autorização confirma. Gente, então continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Armando aguardando, vamos 4-4. Salvador Ground, good afternoon, azul to 773. Sim. Position 4, right. Alpha Kilo April 3, position 4, left. Thank you, heaven has gone. Oh, Oscar, we... 2-1 autorizado para o estacionamento, chame para o táxi. Ok, estamos descansando. Tchau, tá bom. Vamos 454, pronto para 4? Pronto para 4, agora 454. Autorizado com fins, nível 360, via Terzulo 21, saída rapor, transição eletra. Decola da 1.0, curva direita, controle 1.9.8, aciona 5.1.3.0, coteja. Voando 454, autorizado com fins, nível 360, Terzulo 21, decolagem, pista 1.0, primeira curva direita, na arbor, transição eletra, transporte 5.1.3.0 e controle 1.9.8.0. Responder 5.1.3.0. Bom, 3.0, confirmo? Confirmo, 5.1.3.0, cotejamento correto, chama para o spec sonamento. Obrigado. Autorizado, seu solo aos 3.8, só para que pátio? Os 3.8 está com o Renato. Autorizado, é pátio livrando. Papa calibrando. Pronto. Autorizado, a linha 917, observando a aeronave táxi de retorno que vai ligar para dele. Autorizado, a linha 917, November Azul. Flash, o Ali mantém. Ali mantém, November Azul. Autorizado 360 para Salvador, Azulu 17, saída Arbor, transmissão a Elefa, 1198, controle de saída, 5141, transponder, 1877. Liga 1837, entendi, autorizado Brasília, cotejamento correto, chama para prospeccionamento. Amarelo, certo. Cinco zero dois uno, 105 a bordo, 4 e 5 de autonomia, alterna Serra Bravo com meu papá. 05 a bordo, o time entrou no 020, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 1985, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera torre 1895, muito obrigado, um bom domingo. Normal na 7, Índia, Júlia. 7, continua a aproximação, vai adorar essa esposa. Torre Salvador, muito bom dia, Azul 50, Zé, boa tarde, desculpa, 5021, ponto de espera pronto. Azul 5021, autorizado a linha de decolagem, turno 0, vento 1,60 graus, 129. Posição em decolagem livre, dá no 0, Azul 5021. Vitorinho Juliette, autorizado pouso 17, vento 1,70 graus, 129. Que beleza, hein, alinhadado. Livre 97, graças, Julie. November Oscar Whisky, decola os 4-0, controle 1-9, decimal 8. Agora com controle, November Oscar Whisky. Solo Salvador, Mike X-Ray, Oscar, finalizado, reboque, grato, bom trabalho. Ele tem um bom dia, Mike X-Ray, Oscar. Ok. Solo Azul, 4089, a 3, gente, nosso horário previsto, ao 03 da próxima, com a informação Índia, quando possível, previsto e cópia do Dori. Nem será previsto, tá, eu? Juliette, no solo 42, autorizado retorno, ao livrar, frequência livre, Vitor Índio Juliette. É o gol 2067, portão 6, pushback, acionamento, boa tarde. Autorizado, chama para o táxi. Vai chamar táxi 2067. 5021, decola os 43, chama o controle 1918. 198, muito obrigado, bom domingo. Autorizado Vitória, nível 360, via Pendulu 44, saída da Euleda, Porto Seguro. Decola da 10, curva direita, controle 19.8, aciona 5136, coteja. 55, confirma o transponto, 5136. Afirmo 5136. Autorizado então, 489-360, Pendulu 44, saída da Euleda, Porto Seguro, e o controle 19.8. Fechamento correto, chama para pushback acionamento. Camarada. Para o táxi do Gol 2067, com 79 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, alterno Galeão. Afirmo, 179 a bordo. Afirmo. Gente, altímetro no 020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 noite, 195, com voo. 1020, Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1895, 2067, obrigado. Romeu Charlie 3, informa o pátio. Deixa eu informar o nível pretendido. Pode cópia. Pronto para cópia. Autorizado Guanambi, 1.000 pés, no corredor Axé, até o farol da Barra, após 085, correto e disponível, decola da 17, curva direita, controle 19.8, aciona 5102, coteja. Charlie X-Ray, 2 a bordo, altímetro 1.09, cotejamento correto, para acionamento chame torre 1.8.95, com voo. Bolo 454, portão 9, puxa acionamento. Bolo 454, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, puxa, vai chamar para o táxi, bolo 454. 2067, decola os 49, controle 119, decimal 8. 1998, boa, gol 2067. Oi, Charlie SR, autorizado, acionar a chapa do táxi. Boa tarde, Torre São Salvador, tá? 3804, na final da 10. Tá, 3804, autorizado pouso, pistão 0, vento 150 graus, 12, né? Pouso autorizado, pistão 10, tá? 3804. Autorização de táxi, o POB 193, autonomia 0300, alternada em Campinas. Gente, 193 a bordo, altímetro no 09, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 18, decimal 95, com gol. Índia Alfa, ponto de espera Torre 18, decimal 95, ajuste no 019, gol 1454. Tá, muito boa tarde, seu Papa Romeu Bravo Serra Serra. Tá no Coisa Interlagos, avisou algum campo, a intenção seria pouso no pátio 3, só para desembarque de passageiros, senhor. Bravo, senhor, se é possível visual pelo corredor, vai prosseguir para pouso em que pátio? É, o pátio 3, senhor, só para desembarque. Porque já está coordenado com a infraero? É, negativo, senhor. Ok, então faça a coordenação, que o pátio 3 é geralmente é ocupado pelas medidas de coordenação com a infraero. O Bravo já não tem como fazer a presente a coordenação, senhor. Salvador, o Salvador Whisky. Salvador Garosco Whisky, continue a aproximação, final 1-0, vai autorização para toque remetida. Guardando autorização para toque remetida, Salvador Garosco Whisky. 3804, sala 52, direito, 211 só. 218, sala direito. 211, ok? 211. Deixar aqui, autorizado o táxi, chama para ingresso na 17. Torre, é o Bravo CRCA? Prossiga CRCA. Caso negativo, passo 3, solicita o passo 4 em condução. Estamos chegando aqui com a infraero para ver se vai ser possível agora. Grato, já, já. Então, 3804, táxi Alfa, paciente da Juliette. Alfa, da Juliette, agora. 454 autorizado, alinhada de decolar, pista 10, vento 150 graus, 129. A linha decola 10, 1454. Salvador, muito boa tarde, Edu 4167, autorização para Campinas no nível 340, cliente da Índia, pronto 4. A gente vai manter a posição, vai até outra vez norte do campo, o Bravo CRCA. Resolução 16, saída da Elda e da Morte, vai decolar da 10, curva direita, controle 19.8, aciona 5132, proteja. Autorizado Campinas, 340, decola cabeceira 10, com curva direita, saída da El, Leda após morte, vai interceptar o Zulu 10, Fubave, Zulu 6, trava até o Zulu, segue rota do plano. 19.8 é o controle, 5132, o transponder, azul 4167. Planejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará quando pronto. Autorizado, ali é Matheus, olha isso aí. Número 4, táxi via Juliette, portão número 5. Juliette, via até o 0534, obrigado. Na aproximação, tem aeronave que vai fazer um toque remetido no 10, após ela vai ser autorizado cruzar direto para o Pátio 103. Paciente da aeronave vai fazer um parado no seu setor norte, o Bravo Serra Serra. Alexei, mantém a posição. No 454, decola o 56, controle 1, 19.8. Controle 1, 19.8, agora no 454. Salvador, San, 3206, centro da Índia, está no portão 2, para cópia Fortaleza. No meio, autorizado Fortaleza, nível 370, via Pesolu 19. Saída Momo, transição forte, decola da 10, curva à esquerda, controle 19.8, aciona 5144, coteja. Autorizado 370, Fortaleza, Pesolu 19, saída Momo, transição forte, controle 198, 5144 é o transporter, está 32 no meio. Procedimento correto, chama para prospeccionamento. Charlie X-Ray, livre decolagem, vento 140 graus, 109, pistão 7. Boa tarde, prossiga. Gente, forma a parte. Confirme. 1867 para o projeto de estacionamento, solo, na posição 07. Gente, aguarde no 867. Vai lá. Pela foca, temos aqui nível 100 para Siri, confere. Fox, autorizado Siri, nível 100, saída da EL após DCT. Decola da 17, curva direita, controle 19.8, aciona 5155, proteja. Protejamento correto, ciente 2 a bordo, altímetro no 019, para acionamento do 18, 19.9, 5 com voo. Serra Solo 59 para táxi, para nova decolagem, chame Solo 211. Solo 1211, graças, senhor, o Praça Serra. Autorizado, curva esquerda para final da 17, aporte, tocou remeteu 00. Deixa eu passar na final da 17, a 00 sul. Autorizado, chame táxi na Fox. Roger, standby for AC clearance. Roger. Autorizado, chama a ingresso 17. O November Oscar Whisky de base para a final da 17. November Oscar Whisky autorizado, pouso pistão 7, vento 160 graus, 129. Pouso autorizado na 17, November Oscar Whisky. É, aguarde para o pushback. Serra autorizado, Serra Índia, Eco Índia, 510, corredor forte, decola da 10, decola do PAT 3, curva esquerda, controle 19.8, aciona 0117, coteja. Está autorizado, Serra Índia, Eco Índia, 510, vai decolar do PAT 3, curva esquerda, vai acionar o 0117. Controle 198, torre 10895, único a bordo, PAT 3. Único a bordo, altímetro 019 para decolagem, chame torre 18, décimo 9, 5, um voo. 19, graças, senhor, o braço é a serra. Torre Salvador, esse é o Papa Romeu, o braço é a serra. Serra, serra, vai decolar com proa norte, confirma. Afirma, senhor. Autorizado, então, decolagem do PAD com proa norte. E o vento 160 graus, 109, qual fora do solo? Autorizado a decolagem com o Pro Norte, vai reforçar fora do solo, o braço Serra Serra. Foxtrot. T262, pronto para cópia. O voo 1867, eu posso esperar por aí, está 1-0. O voo 1867, autorizado ali a manter 1-0. Obrigado, manter 1-0, 1867. Curva direita, controle 1-9-8, aciona 5153, coteja. Azul 2759, autorizado com PIN 360, via Peugeot 21. Decola da 1-0, com curva direita, saída arbor, transição elétrica. Controle 119-8, transponder 5153. Fechamento correto, chama para pushback acionamento. Pronto, voo 867. Livre decolar, pistão no zero. Vento 160 graus, 10 nós. Runway 10 left turn, departure frequency 19.8. Squawk 5156 read back. Ok, clima se cola pronto, flight level 150, vai as do loop 9. Lotar de parto de takeoff running 1030, left at takeoff. Salvador de parto 1-9-8, call code 5156. Azul 788, vehicle number 3, position 4, Romeo. Is that correct? All ready for push and start? Roger. Beleza, no meio para o táxi, POB 176, 3 horas e 10, alterando Teresina. 216, ciente 176 a bordo, altímetro 1019, táxi via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1-8, sinal 95, com voo. Índia Alfa no ponto de espera 295, 73, 216, bordo mim. Lima Fox, mantém a posição. Nível 180, saída a bordo, transição elétrica, após elétrica, DCT OPLOR. Decola da 10, curva direita, controle 1-9-8, aciona 5154, proteja. 180, vitória conquista, decola da 10, curva direita, cumprindo a saída árbora, elétrica, OPLOR após. 19-8, 5154. Fechamento correto, chama para pushback acionamento. Solo azul 4167, puxa acionamento, zona remota, penúltima posição aqui do bate. Autorizado chão para o táxi, 4167. Autorizado chão para o táxi, o azul 4167. Sou em Salvador, o TAN 32, 16, aproximando o ponto de espera, pronto. 32, 16, autorizado, alinhado e decolar, vento 1-160 graus, 1-2 nós. A linha e decola, 3-2 no mesmo. Ciente, continua a aproximação, agora autorização de pouso. Guarda, autorização, voo. Ciente. Lima Lima Fox, livre decolagem, pistão 17, vento 1, 60 graus, 12 nós. Lima Fox decola aos 10, chama o controle, 19 decima 8. 19 e 8, Lima Fox. San 32, 16, decola aos 10, controle, 19 decima 8. 19 e 8, San 32, 16, até logo. 1396, autorizado pouso, pistão 0, vento 1,60 graus, 10 mais. Trazendo pouso, pistão 10, igual ao 1396. Alô Azul 4167 para o táxi, estamos com 107 a bordo, alterna Ribeirão Preto, com 4 horas e 20 de autonomia. 107 a bordo, altina entrou no 019, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 19, esse 195 com voo. Via Índia Alfa, para o ponto espera da 10, chama 1895 a torre, o Azul 4167 com ajuste 109, grava contra a base. Treinamento, solo, 1-3, direito, 1-2-1, solo. Direito, 2-1, 3-9-6. Alô, Salvador, boa tarde, Gol, 3-9-6. Boa tarde, Gol, 3-9-6, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3-9-6. Azul, 4-0-8-9, no 3, suspeito, treinamento. 489, autorizado, chama para o táxi. Ah, tá. 4089 vai manter a posição, chama para o novo pushback funcionamento. Suficiente. Salvador, uma boa tarde, azul 9999. Torre, boa tarde, azul 4067, manda espera, pega o esquerdo 1-0, pronto para a decolagem. Juliette para 1-0, gol no 3-9-6. Azul 9999, autorizado pouso, pistão 0, vento 1-60 graus, 1-2-9. Autorizado pouso, azul 9999.